abrir a palavra para responder as perguntas. Eu estou muito ansiosa para ouvir isso. Que era para estar todo mundo, não era? Cadê os vereadores que estão lá na Câmara dizendo que a cidade não mudou? Cadê aqueles que dizem que não aconteceu nada com a cidade? Que ninguém fez nada e que está tudo igual? Põe a cara aqui. Vem aqui e diz aqui no microfone que a cidade não mudou. É muito fácil. É se esconder no manto de um lugar fechado, ecoando panfletos anônimos, apócrifos, e que contribui para a cidade parar. Então, vou dizer uma coisa para vocês. O Parque Meninas, por exemplo, eu estava olhando aqui e foi lembrado pelos colegas que me antecederam que no orçamento do ano passado, o Adalberto acompanhou isso muito bem, em todos os bairros que nós fizemos, foi apontado que as pessoas queriam o Parque Meninas de novo como um grande espaço de lazer da cidade. Foi? E nós colocamos o Parque Meninas como uma prioridade do município. É difícil, claro. Tem dinheiro, já chuva, enchente. Metade do dinheiro da cidade paga salários. Eu não preciso falar para vocês que eu sempre questionei os altos salários. Mas eles estão ali, na folha, e você tem que pagar. Estão altos. Enquanto uns ganham tanto, outros ganham muito pouco. É assim que é Cubatão. E aí você tem que buscar políticas públicas para conseguir administrar tudo isso. O Parque Meninas foi uma prioridade. Eu mandei licitar o Parque Meninas, porque nós conseguimos, só do Ministério do Turismo, mais aproximadamente 7 milhões de reais. Aliás, quase todo recurso que nós conseguimos para administrar essa cidade foi trazido de Brasília. Emendas de deputados, ministros do governo Lula, que nós conseguimos. Porque o governador do estado virou as costas para Cubatão, ainda queria abrir as comportas e encher a cidade de água. Foi isso que ele fez. Virou as costas. Então, dizer que o governo do estado ajudou Cubatão, nada. Agora, esses recursos via governo federal nos permitiu grandes realizações. E colocamos o processo de licitação do Parque Meninas nas ruas. Sabe o que aconteceu? Alguém vai lá, entra com a impugnação, porque aquela vírgula que está ali não sei aonde pode ser uma coisa tendenciosa, então pede impugnação. Aí vai um tempo para responder, um tempo para isso. Quer dizer, uma licitação que você pode fazer 45 vira 90, de 90 vira 180, vira 6 meses para você licitar. Vou lembrar uma coisa para vocês que apareceu no orçamento do ano passado. As mães reclamavam de creche, lembram disso? Não tem creche para as crianças. É um direito da criança a creche. Não é só para aquela mãe que trabalha, é da criança. Ela tem o direito de conviver com outras crianças. Ela tem o direito a ter atividades lúdicas, de desenvolver a todas as suas potencialidades motoras. E não tinha creche. Cheguei aqui, tinha 750 creches, vagas de creche, né, Fábio? Mais ou menos isso. Aí 45 dias, 45 foi menos, na verdade, 45 dias, nós pegamos a creche da Vila dos Pescadores, nós pegamos a creche da Vila dos Pescadores, e em menos de 45 dias, nós arrumamos, erguemos o prédio, mobiliamos e colocamos as crianças na Vila dos Pescadores. Atende a toda aquela demanda da vila? Não, não cabe, precisa mais. Mas o que deixava aquela creche parada? 2 anos. Colocaram tijolo, inauguraram lá no período eleitoral. Sabe aquela coisa de pedra fundamental? Vamos inaugurar a pedra. É um tal de inaugurar a pedra, inaugura maquete, inaugura a ideia de fazer, só um só, né? Nós inauguramos em 45 dias de governo, com queda de arrecadação, enchente, sequestro de precatório, fornecedores cobrando as dívidas dos anos anteriores, bolsas de estudos que não tinham sido pagas, verba SUS que não tinha sido paga desde setembro, tudo aquilo, e nós construímos a creche. Tinha creche lá no Morro do Índio, 8 anos, a creche do Morro do Índio. A população uma população que tem todas as dificuldades possíveis, porque ela fica afastada do centro, tudo é muito difícil, é o transporte, tudo. A creche, 8 anos. Quem terminou a creche? O nosso governo terminou a creche. E em 1 ano e meio, nós construímos aquela, terminamos aquela outra. Aí alguém vai dizer, ah, mas isso é muito pouco para 1 ano e meio? É, talvez seja, né? Mas nós temos hoje mais vagas em creches do que eles criaram em 30 anos de governo. Nós mais do que duplicamos o número de creches. Porque como nós não tínhamos tempo para conseguir construir as creches, sabe o que nós fizemos? Mandamos um projeto de lei para a Câmara, solicitando a autorização dos parlamentares para que nós pudéssemos fazer convênio com as escolas particulares e colocar as crianças nas escolas particulares. Quer dizer, é o governo pagando para aquela criancinha pobre lá na periferia entrar numa escola particular, lá na Fortec, para estudar lá a creche, para ela estar lá dentro da escola. Sabe quanto tempo demoraram para aprovar? 6 meses na Câmara. 6 meses. Votava hoje, votava amanhã, não voto hoje, não voto isso, não voto aquilo, não sei o quê, e é um tal de, sabe? Então, resumindo, como eu também já cansei de avisar que não é enfiando a faca no meu pescoço que se consegue as coisas, depois desse tempo todo, foi aprovado. E nós colocamos várias crianças em creches comunitárias e particulares, e hoje temos mais do que o dobro de vagas do período que nós assumimos. Quantos são hoje, Fábio? 1.500, quase 1.600 vagas. 1 ano e meio de governo. Ainda aquilo que a Rose falou, aumentamos a receita? Não, diminuiu. Tivemos sequestro de dinheiro? 17.700.000? Alguns dirão, ah, mas já teve no passado. Nunca! Nunca teve sequestro definitivo na cidade de Cubatão. É a primeira vez em 61 anos de Cubatão que 17.700.000 foram roubados de cofres públicos por administrações passadas que cometeram erros gravíssimos e o povo paga até hoje. Houve um momento em que houve um sequestro que durou um dia e voltou o dinheiro no outro. No nosso, o dinheiro está lá. Fomos nós que criamos os problemas? Não. Mas está aí. É uma alegria isso, gente. A gente poder saber que hoje 1.600 crianças têm creche. E creche com qualidade. E não vamos parar por aí, não. Porque estamos construindo novamente. Já estamos em processo de licitação da escola do Vale Verde. E na escola do Vale Verde, por ser um bairro afastado, como eu falei para vocês, a maioria dos bairros são, vai ter a escola e a creche e a pré-escola também do lado. Por quê? Porque a criança já sai de um, já vai para o outro, né? Não tem que ficar atravessando aquelas estradas e rodovias e a gente pagando R$7 por criança para transportar a criança para cá, a criança para lá, criança para cá, a criança para lá, de ônibus, o dia inteiro. Aquele monte de ônibus para lá e para cá. R$7 por dia. Por dia por cada criança. É um absurdo. Eu acho absurdo. O contrato já estava. Nós continuamos o contrato, até porque a nossa política é de construir os equipamentos públicos próximos da casa das pessoas, para que a gente não tenha que estar carregando gente para lá e carregando gente para cá. Aí você fala assim, poxa, prefeita, mas só isso? E eu encontrei um dia na rua uma amiga minha e falou assim, lá no meu bairro, olha, prefeita, nossa, mas o pessoal mete pau, o pessoal fala caramba, fala que não fez nada até agora, e que não sei o quê, que nada mudou, e que não sei o que lá, mas fica tranquila, prefeita, que eu estou te defendendo. Estou defendendo o governo, estou fazendo tudo, estou defendendo, até briguei com... Oh, muito obrigada, que bom. O que você falou para a pessoa? Ah, falei para ela. Está pensando o quê? Só tem 1 ano e nem você fica aí cobrando? Eu falei, obrigada pela defesa, né? Porque realmente é uma grande defesa. Né? Ou seja, uma falha que é do nosso governo e que nós precisamos melhorar é a comunicação com o povo. para que o povo saiba o que está acontecendo. Então, defender é dizer o que a gente está fazendo. Quando nós começamos a reformar as escolas, falava assim, olha lá, vai aumentar as drogas, vão entregar a droga ali pela grade, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tinha diretor de escola que não queria nem ouvir falar daquela gradil. Aquele gradil dura 40 anos, material de primeira qualidade. Você entra nos banheiros, os azulejos, esses azulejos que você coloca lá e dois dias depois está tudo trincado? Não. É aquele azulejo bom, de qualidade. Banheiro vermelhinho para as meninas, óculosinho para os meninos. Tudo de qualidade. Torneira, tudo. Aí, depois de um tempo, as próprias diretoras reconheceram as equipes que é a melhor coisa que tem. Eu não sei se alguém mora perto de uma escola, passa ali em frente de um armário, e é tão lindo você ver aquele gradil, você olhar lá dentro, que tem vida, que tem criança, e a criança também não se sentir prisioneira dentro de uma escola, como acontece. A criança é prisioneira dentro da escola. E a escola não pode ser uma prisão, tem que ser um lugar que ela gosta. Aí ela diz, ah, mas só isso que você está fazendo? Banheiro para portador deficiente, o masculino, o feminino, não tem mais essa escola de que o aluno era um cadeirante, coitado, queria fazer xixi, tinha que tirar ele da escola, levar lá na casa do vizinho para fazer xixi, porque ele, cadeira não entra no banheiro. Todas as escolas, todas, que tem dois andares, Anchieta, Nóbrega, João Amália, as escolas com dois andares, com elevador. Ninguém vai sair arrastando o povo escadaria abaixo. Então, isso é dignidade. E assim são as nossas escolas. E todas elas estão sendo adaptadas para receberem a climatização, ou seja, ar refrigerado. Sabe essa coisa daquele calor que tem feito nos verões ultimamente? Que o aluno pira, aí ele corre, aí ele fica suado, a camisa gruda. Ele chega em casa e deve estar todo sujo. A mãe tem que lavar a camiseta todo dia, né? Imagina dentro da sala de aula. Eu sou professora de 29 anos, né? Você começa assim, boa! Aí já faz assim, posso ir no banheiro beber água? Posso beber água? Quer dizer, é muito calor. Então as salas vão ser climatizadas para os nossos alunos. Quando eu disse que os alunos iam receber o computador, quero ver o computador. Ah, cadê o computador? Quero ver. Gente, calma, né? O governo, nosso governo vai até 2012. Mas agora, em outubro, os mais de 1000 professores já vão receber os seus computadores. Não é, Fabinácio? E uma parte também de alunos. Não é, Fabinácio? Então, as nossas, tudo que a gente programou, nós fizemos. E isto, com todas as dificuldades de planejar uma cidade que nunca foi planejada e nunca teve planejamento para absolutamente nada. Vivemos o problema da APAE, com uma dívida que a APAE tem de R$ 463 mil, que não foi no meu governo, nem a dívida foi no meu governo, e nem a contabilidade da dívida foi no meu governo. Mas era no meu governo que o tribunal falou, você não pode liberar o dinheiro porque tem uma dívida e aí a entidade tem que saldar a dívida. Imagina, é um valor muito alto também para a entidade conseguir, né, tão prontamente isso. Eu não podia liberar o dinheiro. Fizeram disso uma baita de uma batalha política. Né? Todo mundo que era contra o governo se juntou ao papai. Saiu vendendo sabonete. Quer dizer, todo, juntou tudo. Não queremos que o governo dê certo, vamos vender sabão com não sei quem e virou isso. E nós, todo mundo ouvia algumas coisas na televisão de que nosso governo estava cortando a comida das criancinhas, que nosso governo estava tirando o ônibus. Foi duro. Mas hoje, a gente também sabe que enfrentou as dificuldades com firmeza, com coragem, com ousadia, com paixão pelo que a gente faz. Está lá, centro multidisciplinar que nós construímos. As crianças adoram. Elas vão para a praia, teatro, elas viajam. E são todas muito bem atendidas, alimentação maravilhosa. Aliás, já nem cabem mais jovens, eles estão sendo todos muito bem atendidos. Paramos por aí? Não. Resolvemos fazer a casa do autista. A do autista vai ser naquele espaço, sabe onde é o Mesão Antônia? Que